comovente capítulo da displicente novela Frineia Descabelada. Uma oferta do delicado açougue Bessame Muxo, o preferido da alta sociedade rioplatense, especialista em miúdos. Todos os graúdos do bairro preferem os miúdos do açougue Bessame Muxo. E assim, amigo ouvinte, vamos dar início ao começo de mais um revoltante capítulo da prendada novela Bessame Muxo. Uma oferta da Casa de Graúdos Frineia Descavalada. Perdão, um momento aí. Amigo ouvinte, houve um pequeno engano do meu ilustroso colega. É que ele trocou o nome da casa que patrocineia a novela com o nome da própria novela. Isso, aliás, não tem a menor importância. Porém, como a nossa estação é muito escrapulosa, tudo tem que ser anunciado direitinho. O que nós vamos irradiar é a novela Bessame Frineia. Uma oferta da casa muito descabelada, é só. E agora abre-se o palco do nosso teatro das 13h30. Amigo, gente, boa noite, ia me esquecendo. Para apresentar mais um capítulo da novela que eu já disse. No capítulo anterior, o edifício de apartamentos onde Ricardina reside estava cá e não cai, tendo mesmo ruído já ao terceiro andar. Ricardina, que na ocasião se achava no 15º andar dando milho às galinhas, ficou tão atordoada, tão fora dela, com a terrível ameaça do desabamento, que no momento da precipitação lembrou-se que ainda não tinha posto feijão no fogo. Fechou o livro na página 12, levantou-se precipitadamente e partiu para a cozinha, tendo numa das mãos uma caixa de fósforos com dois palitos, na outra um canivete e na outra um lápis destituído da necessária ponta. Ao chegar à cozinha, Ofraldina viu que não havia banha para temperar o feijão. E mesmo que houvesse banho, não havia feijão para ser temperado. O que fez ela, então? Fez a ponta no lápis. E enquanto Eufrosina aponta a ponta do lápis, desapontando Ricardo Chutepelier e o seu médico... E o seu médico, que aflitos esperam na casa do vizinho, vamos ouvir o que se passa no interior do tenebroso edifício Cai Cai. Ih, o Leonardo está ficando relaxado e... Sabendo que o edifício vai cair, deixou tudo desarrumado. A camisa na geladeira, a meia esquerda em cima do piano, a meia direita no porta-chapéus, o centro fora, quer dizer, o centro da mesa embaixo da cama e... Diabo. Paco, paco, paco, paco, paco. Alô? Alô? Alô, que negócio do raio de paco, paco é esse? É o barulho dos meus passos. Ah, está bem feita. Bem feita contra a régua, raiz a parte. Não está sempre assim, não, mas hoje está bom. Olha, minha filha, eu telefonei para avisar que eu vou já para aí com a cartomante que você pediu. O quê? Cartomante? É, a pistonize. Ah, pistonize. Ah, bem, pode vir, viu? Tá, até já, meu filho. Até já, meu filho. Ai, neném. Que diabo, esse diabo da cartomante está demorando. Está capaz de ser ela. Come in! Come in! Come in! Mete os peitos! Entra! Com licença, minha filha. Posso entrar? Pode. Eu já mandei entrar diversas vezes, porém, como eu falei em francês, né? Come in! É bem provável que Vossa Alteza não tenha entendido. Não, minha filha, eu não entendo nada de francês, sabe? Eu fui criada na Inglaterra. Eu morei muito tempo na cidade de Liverpool, conhece? Apenas de vista. É, né? A senhora é que é a trombonista que o doutor mandou... Trombonista, eu com essa cara, meu filho? Ah, não, perdão, quer dizer pistonista, não é? É, eu sou pistonista e venho para ler a sua mão. Sente-se, faz favor. Obrigado. Diabo dessa mulher, parece que engoliu algum fogo. O que você falou, meu? Não, nada. Como é o seu nome, dona Cartomante? Manuela Floriana, não? Não, eu me chamo Mariuf. Mariuf? Não, meu filho, Mariussol. Ah, Mariussol. É, o... Mariu. Fala-me de amor, Mariu. Fala-me de Ricardo. Calma, minha filha, calma. Deixa eu ver a sua mão. Calma. Que coisa horrível, meu. O que foi que a senhora viu, dona Cartomante? O que foi? A senhora tem um bocado de calo aqui. Hein? É. A senhora está acostumada a pegar no pesado, minha filha? Não, esses calos são de remar, sabe? Ah. Eu agora estou treinando para correr no Ioli a 8, sem patrão. Sim. Agora deixa eu ver a outra mão. Esta? Não, a outra. Esta? Não, minha filha, aquela outra. Ah, esta aqui, né? É. A senhora tem uns caíques aí, costuma fazer uns barulhos diferentes, né? É, são os que eu vou remar amanhã. Olha, a senhora tem aqui uma linha reta muito sinuosa, sabe? É. Isso quer dizer que um belo dia a senhora ainda pode morrer. Não diga. Não me diga, dona Cartomante. Digo sim. Ai, se eu algum dia tiver a certeza de que eu vou morrer, eu me mato. Eu estou até disposta a tomar um veneno violento. Ai... E esquecendo-te. É verdade, estava bem. Era, deixa para mim. Se tu não choras, eu ficava aqui a noite inteira à espera. Com licença, minha filha. Chega, não abacalhei o mais. Minha filha, como seu médico insistente e amigo, eu aconselho que você tenha calma e reflita bem aí antes de escolher o veneno. Se você quiser aceitar o meu conselho, beba estricnina que não tem castigo. Não, esse não. Prefiro formicida. Também é bom. Mas olha, minha filha, aí antes de tomar o veneno, veja se descansa um pouco. Descansa um pouco. Oh, doutor, precisa... eu preciso dormir um pouco. Je suis très fatigué. Deixe-me deitar. Viu como eu dormi depressa, doutor? Vi. Eu vi. Roncas parece uma porta, Rosa Parque. Doutor, tem alguém escondido embaixo da cama? Ai, tem, doutor? Não tem. Que medo! Oh! Não tem, minha filha, não tem ninguém. Você está nervosa, você precisa de dormir. Não, doutor. Tem um ladrão embaixo da cama, doutor? Não tem, minha filha. Tem. Não tem. Tem, não tem. Não tem, você precisa, você não tem ninguém, você precisa dormir. Você quer ver como não tem ninguém embaixo da cama? Quer. Então escuta só. Tem alguém aí embaixo da cama? Não tem, não. Meu, sou estúpida!